de largar não corta mais. É melhor não correr pra trás. Amor de largar não corta mais. É melhor não correr pra trás. Tudo barulho que sai é mulher que faz. Tudo barulho que sai é mulher que faz. Tudo barulho que sai é mulher que faz. Tudo barulho que sai é mulher que faz. A mulata é bonita. É sim, senhor. A mulata é carinhosa. É sim, senhor. Ela gosta de dinheiro. É sim, senhor. É por causa de dinheiro. Dinheiro eu tô. Eu peguei o meu triste coração por andar aborrecida. Joguei no Tietê. Eu peguei o meu triste coração por andar aborrecida. Joguei no Tietê. Ai, ai, coração que não me ama. Ai, ai, é melhor peixe comer. Ai, ai, coração que não me ama. Ai, ai, é melhor peixe comer. Ai, ai, coração que não me ama. Ai, ai, é melhor peixe comer. Ai, ai, coração que não me ama. Ai, ai, é melhor peixe comer. Ai, ai, coração que não me ama. Ai, ai, é melhor peixe comer. Ai, ai, coração que não me ama. Ai, ai, é melhor peixe comer. Desde que eu amei Maria, não tive mais querer bem. Amar no mundo mais quem? Maria, minha paixão. Foi você, foi você, foi você, meu amor, que roubou meu coração. Foi você, foi você, foi você, meu amor, que roubou meu coração.